solo aos 4:30, libera a pista próxima interseção direita. Chame solo em 121, decimal 1. 21, obrigado. Papa Mike, direcionamento de táxi, chama interseção para ingresso. Alô, Salvador, gol 1-6-0, muito boa tarde. 620, na TV Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, sou Juliette, obrigado. Me chamou como? Alô, boa tarde, é o Pioneiro, uma meia. 527, serviço radar encerrado a 54 milhas sudoeste de Salvador. Chame e leve 1201. Obrigado, agora 1201, obrigado. Lima. 3567, Brasília, Guaricópia, número 2. Agora. 020, 16, Pioneiro, 16. Para Galeão, aprovado, nível 260. Vai prosseguir direto Irume, Índia, Romeu, uniforme Mike, Índia, Irume. Após intercepta per November 857 até Moussu. Mike, Oscar, Lima, Sierra, uniforme Moussu, após conforme rota. Decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, 1260, levou a Irume, para interceptar 898, com o site de Moço, depois com a rocha. Decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda. Depois Leda, Irune, da Oceanar 5033 e Contorino 208. Correto, Pioneiro 16. Está na parte militar, chame táxi. Chamarei de táxi, perfeito. 120, decimal 8, bom voo. 308, boa tarde para o trabalho, 9:30. Controle Salvador 1-9:30, boa tarde. 1-9:30, boa tarde, contato radar, mantenha pro até 4.000 pés. 1-9:30. Ok, vai manter a pro até 4.000 pés, foi orientado pelo controle, manter 2 metros a 10 milhas. Desconsidere as 2.000 pés até 10 milhas, agora mantenha pro até 4.000 pés, após 4.000 pés autorizado direto, ZAMO. Ok, vamos manter a pro até 4.000, após 4.000 direto, ZAMO, 1-9:30. Frequência do leste cada quilo, frequência livre. Como é a sede? Qual foi Brasília? Prossegui, tá? 3567, Brasília, aprovado nível 3620, via Pezulu 17, colada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5572, controle 120.8. Tenente Brasília 360, Brasília 197, da 10.1 Correio da Arbora Elefa, 5572, 1208. Faz a 357, portão 4, chame pronto, pushback. Não, portão 11. E aí, portão 11. Obrigado. Sete Serra Tango, boa tarde, prossiga. Centro, Juliette Serra Tango, mantendo condições visuais da zona 0 no 4, via corredores, reporte na rotatória visual com campo. Jet Serra Tango, confirme o tipo de equipamento. Confirme? 3567. É, pelo ATIS, informação Lima, disse que o VOR Salvador estaria fora. Paulo Salvador, está aqui. 67, de acordo com a TIS, está inoperante o NDB de Salvador. Ah, o NDB, perdão, então. 3155, prossiga. Foi solicitado de acompanhar a CHG? Foi solicitado, porém, a CHG desça para 2000 pés, o ajuste chama 0 no 4. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 no 4, tomara estabilizado, 3192. Patrulha, linha Papa Mike, exalta em dia. Lima Papa Mike 100, frequência livre. Graças a Deus, boa tarde. Não, negativo, tá 355. Controle Salvador, boa tarde, Sarfredo 2, 2, 3, 1, transfere 1, 7, 0. Sarfredo 2, 2, 3, 1, boa tarde, aciona identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 0, 5, 0. Direto Duna, no ideal, para o 0, 5, 0. Pioneiro no meio, no pátio militar, acionado com 0, 6, a bordo, para o início de espaço. Pioneiro no meio, tem livre táxi. Está mais a posição no hotel, chamando a torre em 1 no 8 decimal 95. Antes de ataque até o hotel, chamando a torre 2895. Poderia confirmar para a gente, por gentileza, qual é o cumprimento da pista a partir do hotel? Um minuto, pioneiro no meio. Dono 966, chama o Centro Recife, 12545, e ao CERN, 12685. 2545-2085, com o Centro Recife, Dono 966. Boa tarde, bom trabalho. Nada igualmente. 155, já foi recebida a CHG, ok? A sua rota agora é o Peso Luno 0, Taubaté, Tango Bravo Eco. Pela questão, está autorizada, Peso Luno 0, Taubaté, Tango 3155. Obrigado. Temos rechando a autorização e a saída também permanece. Para 355, chame pronto, portal 5. Condição de decolar da interseção, ok? Aguarda só um minutinho. Para Confins, copio 360. Mais um. 738, Confins 360, aprovada, Pesulo 21, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5064, controle 120, decimal 8. 360, Pesulo 21 para Confins, decolada 10, curva à direita na Arbor, Elefa. 5064 e o controle 20158, bônus 738. Qual o nível, bônus 738? 360. Perto, bônus 738, portão 4, chame pronto. Vai chamar, bônus 738. Para puxa, acionamento, 4118, 23. 4118, está no portão 3, está livre, chame táxi. Isso, agora táxi, 4118. Tato Salvador, boa tarde, Orfenés, 6355, ciente da Lima para autorização. Eita. 355 para Guarulhos, aguarde cópia. Afirmativo, seria a saída da Jatá? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Esse completo do final chama a torre 1189. 295, boa tarde. Torre Juliette Serra Tango. Serra Tango, mantenha presente proa, reporte interceptando o eixo da final da nossa série. Confirma o tráfego para 1-0? Afirmativo, o Airbus da TAM, uma milha do marcador externo. Ah, positivo, vai ter que dar uma reduzida aqui. Efetue a reduzida mantendo a margem de segurança e 1360 pela sua esquerda. Reporta reinterceptando o eixo, talvez já possa ser enquadrado como número 2. Positivo, já fazendo. 3192 é a torre? 2789, informação Lima. Azul 2789, boa tarde, é só na identificação. Autorizado chegada a Bonfi. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Chegada Bonfi no ponto ideal, desce para 4014, apontará abandonando o mesmo. A nave de pequeno porte é um Charlie 310, 360 pela esquerda, não vai interferir na sua aproximação para o 90. Gente, autorizado na 1-0, tanto 3-1-2. Juliette Serra Tango mantendo 1.500 pés, 360 pela esquerda. À sua frente, helicóptero mantendo aproximadamente 300 pés sobre o litoral norte, aproximadamente próximo ao pedágio da Estrada do Corpo. Positiva, está mantendo 1.500 pés, efetuando a redução, contato visual com o Airbus da TAM. Na final 9-0, se enquadrando como número 2 no aeroporto e número 1 no 97. Tango Juliette Sierra Tango, chame final de 3 milhas, pista no 7, proteção de pouso Juliette Sierra Tango. Positivo, já 3.5 milhas, o Juliette Sierra Tango. Serra Cobra. Então, Juliette Sierra, Grupo Zulu, Manatee, autorizado, meu pé, da 17, decola, curva direita, subida, corredor, axé, aciona 0127, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Para o táxi, azul 41181, 22 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Galeão. Direita, Índia Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro 1014, bom voo, azul 4118. Ok, direita, Índia, ponto espera, chama torre 1895, 1014, obrigado, bom, boa semana. Então, Juliette Serra, confirma pessoas a bordo. Chama torre 11895, para acionamento táxi, decolagem, altímetro 1014, bom voo, Itaú, Juliette Serra. Salvador, muito boa tarde, estamos 3192. Boa, tá 392 via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso, estamos 3192. Então 355, 217, confirma autonomia alternativa. 350, alterna Galeão. Segunda direita via Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, tá 355. Índia Alfa, ponto espera no 95. Sério, 2016, segue o Alfa 321 da TAM, agora à sua esquerda, como número 2 no ponto de espera, pista no 0216. Alfa Tango Juliette Sierra Tango no solo aos 04, confirme Patrick Cristina. Track Track, bata ciente, autorizado, chame livrando a pista Juliette Sierra Tango. Escuta do solo. Na escuta do solo, Salvador. Prossiga. Sim, a rota foi preenchida no plano, preenchida? Ah, Alfa Zulu 10 até Piraí, depois o PAC, Alfa Zulu 44, Magog. Então, 355, será necessário ser efetuado uma CHG. A rota prevista é Alfa Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Tá certo, Alfa Zulu 10 até Taubaté. Ok, a gente permanece nessa. Tem 1355, assim que for feita a CHG, eu só informo a gentileza. Ok, a gente vai... pode sair nessa rota aí, Zulu 10 e Zulu Taubaté. Nós temos isso aí no nosso computador. Tem 1355, se é necessário efetuar uma CHG aqui. Não, meu amigo, a gente quer fazer a saída que você tem aí. Pode dar a cópia pra gente que a gente programa essa saída. Solo TAN 3567, por pushback, acionamento. Livre, TAN 3567, chame táxi. Chama lá. TAN 392, via Juliette, portão 5. Via Juliette, portão 5. TAN 3192. Os 2000 autorizados direto a Alessa. Para o 300-2000, direto Elefa, azul, 4118. Três cinco cinco. já coordenamos aqui com o Centro Recife e solicito que entre em contato com o nome da companhia. Realmente será necessário ser feita uma CHG, a rota é Pesulu, Cono Zero, Taubaté, Tango Bravo Eco, conforme não está previsto. Gente, chame pronto. Semana. Espera pronto, na 3, eu não sei. Juliette Sierra, condições de decolar da presença, senhor? Eu vou engatar na pista. Ingresso, chama a unidade pronto para decolagem, hotel Juliette Sierra. Juliette Sierra Tango é a torre de Salvador. Gente, confirme, já liberou a pista? Gente, bom descanso. Estacionando para frequência lisa, Juliette Sierra Tango. Espera pronto na 3155. 3155 autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. O vento de 170 graus, 09 nós. Alinda cola no zero, tá? 3155. Hotel Juliette Sierra, autorizado a decolar da pista 17. Vento 1170 graus, 09 nós. Chama completa, final de chame a torre, 1-1895. 1895, boa. Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado, azul 2789. Hotel Juliette Sierra, decolado ao 09, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 1208, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 2231, final da 10. Boa tarde, passarelo 2231, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, eu tenho Alfa 321 da TAM, alinhando agora para iniciar a rolagem em mais uns 20 segundos, senhor. Tá visão, 2231. Para 2165, serviço radar encerrado, 66 milhas nordeste de Salvador, Same Aracaju, 1203. Boa tarde, Azul 6918, desça para 3.000 pés, ajuste 1.014, redução de velocidade 1.90 nós, seguirá como número 2 na aproximação. 3.014 para 190, podemos ter 209, querido. Uma limpa. Pedro 2231, cheque trem, pouso autorizado na pista no zero, vento no meio, 0 grau, 09 nós. Alívio e pouso, abaixado travado, 2231. Juno 55, decolado ao zono zero, chame agora o controle em 1-20-8, com voo. 308, controle, obrigado. Pioneiro 1-6, por gentileza, confirme esse visual com a TR da parceria do aeroporto e final pista no zero. Pioneiro 1 no meio, após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém na pista no zero, pioneiro no meio. .300 na saída, tá? 3155. 181. Direita Indy Alpha, ponto espera a torre 18, decimal 95. O altímetro no 0 no 4, bom voo. Alfa, 3155, poder de voa da Delta. Autorizado, Leia do TAM 3155. Direto Leia da 3155. Passarelo 2231, na sola 12, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 211 vai chamar, muito obrigado, até já. Pode prosseguir a descida para 2000. Afirmo, azul 6998, desce para 2000, pai. Autorizado a sinal ILS, reforço estabilizado. Reforçará estabilizado, azul 6998. Azul 2789, estabilizado ILS, Campa Vista. Azul 2789, complexo sinal, chame a torre, 11895. 102.5, azul 2789. Azul 4118, chame o centro Recife, 1288 e alterne 1353. 288353, azul 4118. Boa tarde, tráfego avistado, ajuste agora no 014. Continue a aproximação, reportarei pista livre, o azul 2789. Aguardando pista livre, azul 2789. Agora, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 089, azul 2789. Baixar checado, autorizado pouso, pista 10, azul 2789. Pioneiro 16, decolado ao 14, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Boa tarde para você também, vou chamar o 208, até mais. 2231. Pioneiro 16. Pioneiro 16, boa tarde, contato radar, suba para o nível 260, autorizado direto Leda. Boa tarde. Ah, eu subi para 260, quando Leda, o primeiro no meio. Quando ingresso após o tráfego via Juliette, prossegue remota 12. Após o plan, ingresso via Juliette, remota 12, passaria 2231. Azul 6918, reduza para a velocidade de aproximação, complexo a sinal de Sânia Torre, 11895. Torre 1895, boa tarde. Zona 7.6, aguarde, cópia. 6314, cópia Petrolina. Escuta. 4, Petrolina 340, aprovada, Pesulo 20, decolada 10, curva à esquerda, subida a Momo, transição. Momo, transição Nenim, confirmando 6314, November Eco, November India Mike Nenim, o transponder 5072, o controle 120, decimal 8, Oceaner 6314. 340, Pesulo 20, decola 10, primeira curva esquerda, mão Nenim, 50 transponder e o controle 208, 6314. Qual transponder? 5072. 5072, 6314, no portão 6, chame por um pushback, acionamento. Câmara. Gente, agora próximo à cabeceira, 698. Gente, está visão com mesmo. 3355, prossiga, só para a cópia. 355, Guarulhos, 360 aprovado, 362 a 0, Bia Pesulo 10, Piraí, Papá, Alfa, Índia, após direto Umbad, após Up Zulu 44 até Pagog, Papa Alfa Golf, Oscar Golf, Pagog, após conforme rota. Colada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. Daí um bar de Pesilu 44 para Gog, depois conforme o plano, decola a Nadael, transição Motiva, 5061 transponder, 208 o controle, o Xamer 6355. Remota, chame pronto, pushback 6355. Vamos lá. Boa tarde, agora 620, informação. Fila. 20 para Recife, Guaricópria, prepara Pucajamo Caju. Nós com 10 nosso. Ciente, livre pouso, azul 69, boa noite. O gol 1738, confirme esse visual com o Embraer da Azul, agora na curta e final, pistando 0. Volo 738, após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém na pista no zero, volo 738. Após a passagem do tráfego, Torre Grande, concentração de urubu aqui a uma milha da cabeceira a 400 pés. Bem no alinhamento, ok? Grande concentração de urubu na final a uma milha da cabeceira no zero, é isso? Afirmativo. Gente, eu vou informar agora em ferro, graças, senhor. Qual a saída? A saída da El, lenda Mótima. Olha, tá 3217, portão 1, no chame pronto, pushback. Sim, 3217. Papai? Ativo, problema de instrumento. Bem, sul, quilo Papai, declaração para sinal ILS, curva à direita na proa 270. 270, muito bem. Pelo Papa Mike, suba para 2.000 pés, o ajuste é no 0 no 4. 2.000 pés, 1 no 0 no 4. 9 no 8, no solo, agora aos 1 no 9. Chame agora solo em 1 no 2.1, decimal 1. A Infraero já foi informada do programa, senhor. O 1 7, 3.8. O vento agora de 1.70 graus com 10 nós, 1014 KNH. Livre decolagem, pista no zero, gol no 738. 69 no 8, táxi via Alfa, portenso da Juliette para ingresso. Foro 620, cobre Recife. Foro 620, Recife 370 aprovado, Pesulu 17. Cola da 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. Eu vi a Pesulu 17. Mais Gol 620, portão 2, chame pronto, pushback. Canero 6314, está na posição 6 para a posição. Livre 6314, chame o táxi. Passar aqui, 08, prossiga. Uno 738, decolado aos 21, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhor, 208. 98 para Juliette, portão 03. Site 38, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Autorizado direto Elefa, sobe 360, obrigado, voo 1738. Voo Juno 738, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 62 de nós. Seria 3567. Perdão, então 3567, livre decolagem, vento no 50 graus, 062 de nós. Iniciando, 3567. 169-360, Guarulhos. Uno 69 para Guarulhos, copiou 360. Copia. Passa o 08, com condições de manter meu pai. Eu não sei, meu pai, 08. Faz lá o 08. Mal 8. Autorizado 360, compadre. Zulu 10, Taubaté, da El, Leda Morte, da 5120-208, gol 9 número 9. Posição 9. Perto, número 9, botão 9, time pronto. Parei. Solo, Xanero 63, 4, está com 36 a bordo, 03, com 03, na velocidade. Principal, Índia Alfa, ponte espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-4, tomba voo, 63, 1-4. Bate um dia bravo lá. Foi 567, decolado aos 2-3, chame agora o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, lá. A 3567, boa tarde, contato radar, para o nível 360, saída árvore. Na saída árvore, 360, nível, tá, 3567. Papá Romeu, filo Papá Mike, informo tráfego 12 horas a 5 milhas, mantendo meu país rumo este, tráfego visual nos corredores. Paciente, base 108, informo tráfego 2 horas a 4 milhas. Um Eco Charlie 45, mantendo 2 meu país rumo oeste. 7-08, Pioneiro 16, está no centro Recife, 13325 e alterne 1251. Vai chamar centro Recife, o Pioneiro 16. Muito obrigado, boa tarde. O Pioneiro 16, confirmando a primária, 13325. Boa tarde, bom voo. Ah, tá ok, 13325, muito obrigado, boa tarde. Polo no zero, Xanero 63, Xanero 4. Último vetor para o localizador. Uma esquerda, 200. Thank reporte da rotatória visual com campo, guardião 08. Reporte da rotatória visual com campo, 08. Rodrigo, Alefa, TAM 3567, autorizado, Alefa, TAM 3567. Obrigado. Pelo Papa Mike para o localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. 160, Papa Mike, informado estabilizado. Salvador, guardião 08, avisar o portão. Ponto guardião 08, chame a torre 1895. 1895, tá. Bom, 738, chame o centro Recife 1288 e ao Terme 1353. 388, 353, bom, 738. Espero, né, rodatório? Eu vou dar instruções. Puxa número 314, decolado aos 28, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, chame número 3, bom voo. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, a torre de Salvador. Livre, 6355, chame pé. Tá com 0, 6355. Dado direto o Momo. 340, direto o Momo, chame número 3, bom voo. Carreira, só um minuto, cópia, 2231. Eu escuto. Pelo Papa Mike, complete o canal Sané Torre, 1895. 7895, completando o Papa Mike. Aquilo com o Papa Mike? Papa Mike, confirma intenções de pouso, pistão no 0 ou no 7, senhor? Vai arremeter na DA. 6 horas de 10, alterna, vira copo. Direita, Índia Alfa, participando no 0, torre 1 no 8, decimal 95 altímetro, 1 no 0 no 4, tem um bom voo, 132 no 7. Índia Alfa, direita, torre 1895 no 0 no 4, obrigado, amigo, bom serviço, boa semana. Aumente. Após essa espera, ingresso final, pistão no 7, chame 3 milhas fora. Mas a espera, só 3 milhas fora da semana, 02. Romeu, chegada bom, se desça até o nível de voo 060, ajuste no 014. Bom, 060 no 014. Nossa intenção, se autorizado, seria abandonar a estrada e voar na proa da final da pista 17. Mantém inicialmente a chegada, reporte para a modificação. Papa Tango Romeu. Ok, mantendo a chegada. Salvador, cordial, boa tarde, Léo, Papa Salvador, Delta Yankee. Delta Yankee, prossiga. Delta Yankee, Orense para Salvador, vai manter o número 510 através de Vera Cruz, já para 2000 transponder. O meu Delta Yankee, confirme POB e tipo do equipamento. Papa 32 Romeu com 02 no POB. O meu até Yankee, o senhor me que o transponder 0122, ajuste em Salvador no 094, na proa da rotatória, mantém-se em condições visuais, o nome 500 pés. Vem, Matilha, tá na 0122, vai voar a rotatória, mantém 1500 pés, o meu até Yankee. Sobre 73217, ponto de espera do 0, pronto. 7, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 135, decimal 3. 288353. Hotel Yankee, mantém inicialmente os corredores visuais de Salvador, reporte através de Paris. Tem aqui, vai mantendo. Aguarde o transferência para o controle de Salvador. Tempo 17 aqui, o quilo. Bem, verdade, não confio. Gostaria de pouso na pista 17? Afirmo. 7 quilo, Papa Mike é o número 2 para pouso na pista no 7. O primeiro é o Guardião 08. Tráfego agora que se encontra na rotatória, ingressando na pista no 7. Plano agora cancelado. Os 3-2, curva da esquerda. Proa Norte, aguarde novas instruções com o Proa Norte, o quilo Papa Mike. Curva na esquerda, agora instruções, a intenção seria pouso no Graia, na 17. Pouso na 17, logo depois do Graia, copiado, senhor. Confirme quando visual com o caravan da Polícia Militar na final da pista no 7. Comprar quanto visual, um quilo. Tan 32 e no 7, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 170 graus com 079. A linha decola no 7, não, 10, 132 e no 7. Amanda para 0 para 4 horas e 30, está alternando Galeão. Justo na 0 no 4, autorizado para o procedimento ele efetuado. A pista no 0 é repassabilizada. Livro de restrições, dessa 2 mil pés, 0 no 4, 42 era bem autorizado. Da pista no 7, agora à sua esquerda. Não interfere com a sua aproximação, pista no 7, pouso autorizado, pista no 7, vendo 170 graus, 08, nós, Guardião 08. Pouso autorizado, no 708, 7 do tráfego. Tiro Papa Mike, adeque-se como número 2 para pouso na pista no 7, chame na final como número 2 o Kilo Papa Mike. Chamada na final como 2 o Kilo Papa Mike. Pouso no 620. Estimativo ideal, você foi 95, 1014, boa ano 63. Controle, o Papá Romeu, Papá Tango Romeu, estado visual. Propõe cancelamento, autorizado, boa ano para a final da ONU 7. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, plano de voo modificado 1934, na proa da rotatória, desça para o 1500 pés, ajuste no 0-1-4. Proa da rotatória, descendo para 1500 pés, com as três visuais, só para Tango Romeu. Pouso pairado, nota de separação do Guardião 08. Salvador, boa tarde, o nome é 20, modificação 90, pronto. Tan 3217, decolou os 35, chame o controle em 120 decimal 8. 308, bom trabalho, 3217. Salvador, gol no 620, pode parar no 0, pronto. Gol no 620, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Alinha e manter, gol no 620. Guardião 08 no solo aos 35, autorizado 180 graus e manter posição. 180 graus, observe o Eco Charlie 45 que está pousando pairado na cabeceira 35. Após o mesmo liberar a sua esquerda, confirma, ele está pousando na 7. Após o mesmo liberar a sua esquerda para o Graer, está autorizado prosseguir no táxi. Guardião 08. No solo aos 36, autorizado o táxi, taxiamento aéreo até o Graé, frequência livre ao estacionar, quilo Papa Mike. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 45, 285, 45. No 620, autorizado decolar, 1 no 60 graus, 079. Decolagem do 10, voo na 620. Oceané 6355, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Papá Romeu, Papatango Romeu, faça um 360 pela direita. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 11 milhas, na rumo este, a 1.500 pés, no Papa 32 Romeu, e o precede na aproximação. 360 pela direita, Tango Romeu. Decolagem, chamar o controle 2080, obrigado. 120 decimal 8, voo no 620. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo no 620. Voo no 620, boa tarde. Contato radar, submantenha 370 via saída PUCA. Vou manter 370 via PUCA, voo no 620. Patango Romeu, Hotel Yankee, visou algum campo? Afirmativo. Para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 95. 3295, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Patango Romeu, Hotel Yankee, visual 417, próxima rotatória. Patango Romeu, Hotel Yankee, continua a aproximação, chame final normal, pistão na 7. Batalha final do 17. Papá Romeu, Papatango Romeu, após 360, na proa da rotatória, a 1.500 pés. E após proa da rotatória, 1.500 pés. O voo no 620 pode voar a Caju? Faz coordenação, voo no 620. Obrigado. 3145, centro da informação Lima, Galeão, está no 05. Está 3145 para o Galeão, copiou 360. Afirmativo. 3145 Galeão, 360 aprovado, direto Irume, India Romeu, uniforme Mike India, Irume, após intercept Upper November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima, Sierra, uniforme Moussu, eu posso conforme rota. Colado 10, curva à direita, subida da El, após Leda, após Irume, aciona 5122. Controle 120, decimal 8. Do plano e Irume, APA 98.7, Moussa. E após chegar a rota, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, 5122 e 208. Pátio da 3155, portão 5, chame pronto. Chave. Autorizado o pouso, pistão 97, 1970 graus, 09 nós. Confirme o trem embaixo travado? Carlos. Baixar travado. Gente, trem embaixo travado, livre pouso. Autorizado aqui, Romeu, Tenac. 295. Torre 295, azul 14 a 6. Torre Salvador, azul 4206. ILS da 10. Azul 4206. Continua a aproximação, cheque o trem, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Papá 32 Romeu, na curta final, pista 17. Segue na aproximação, 420 mesmo. Sana 6355, autorizado direto Leda. Direto Leda 6355. Usando 5.000 para 6.8487, autoriza o ILS. Habita 8487, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray da pista 1.0, repostabilizado. Autorizado ILS e X-Ray, repostabilizado, descendo para 2.8487. Sana 3217. Então 3217, chame Centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 133.25, 125.1, 3217, obrigado. Não vou. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, na proa do farol de Itapuã, em condições visuais, reposte para descida. Ajuste no 0.4. Isso nosso. Autorizado pouso, 420 mesmo. Zero, ajuste 1.0.4. Autorizado, direto e taxa, 3190. Afinal, visual com a pista, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, chame torre 1118, decimal 95. 1895. E Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Papa Tango Romeu na final da 17. Cliente, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Continua a aproximação, informa o tráfego Embraer 195 da Azul na curta final da 10. Mantenha a separação visual com o mesmo e aguarde autorização de pouso na 17. Ciente, aguardando a atualização, ciente no Embraer, Papa Tango Romeu. Liberou a esquerda, frequência livre. Tango Romeu, cheque o trem, livre pouso 17, 170 graus, 09 nós. Baixou e travou, livre pouso, pista 17, Tango Romeu. Próxima 1. Livre à direita, solo 21 no ano, 4206. Apta 8487, estabilizado. Estabilizou no momento, 8487. Complexo final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. Torre 395, boa. Torre Salvador, boa tarde, essa carga 8487, estabilizado ILS, pista 10. Cliente, cheque o trem, autorizado pouso, 170 graus, 089, pista 10. Livre o pouso, trem baixado e travado.